Samba do Gol 601. Prossiga, Gol no 601. Passar pelo abaixo de 4000. Já livre, Gol no 601, é o número 1. Informo que há um tráfego nas proximidades do marcador externo, mantendo 500 pés. Ok, tô ciente. Uma formação aqui pesada na esquerda ali, sobre Dona, mais ou menos. Talvez eu precise encurtar um pouquinho na proa do externo, tudo bem? Com referências visuais no 601? Não, negativo. Teve desvio no 601, não reposta habilitado. Ok, então, vamos passar pelo agora, eu já lhe informo. Ciente. Controle o Yankee Alfa. Prossiga, Yankee Alfa, ótimo. Beleza, livramos aqui o setor, senhora, próximo ao Guia Barbosa aqui e o centro de convenções. Agora a SEC vai cancelar a busca vida e vai seguir direto para a CIA. Ok, há condições de seguir ali via Paripe, devido às condições aqui no local? Aru. Ah, Aru, é verdade. Bucaru, obrigado. 108, chame quando pronto para o posicionamento, Gol no 856. Chamará 856. Fui direto para Paripe, mantendo 500 pés. Ok, eu vou fazer então um cruzamento aqui da região onde eu estou, senhora, do Costa Azul aqui para Paripe, ok? Mantendo 500 pés e a sua escuta aí, só para levar a formação, graças. Tem que achar, acho que como que há um tráfego nas proximidades... E aí, Cachorro, te informo que é uma aeronave na final da pistão no zero, é um Airbus da Gol. Tá, ela já passou o externo ou não? Corrigindo é um Boeing da Gol, e aí, Cachorro? Ok, mas já passou o externo a aeronave ou não? Ainda não, ainda tá um minuto para a duna. Ok, então vai adiantar aqui para livrar aí o eixo que a aproximação ficou pé, ok? Ok. Gol no 692, desça até 3 mil pés, que é legal, no 013. 3 mil, 1013, gol no 692. Localizador com 601. 601, no complexo de aproximação, chame torre, 198, 216. 286, com 601. Controle, o Yankee Alfa, toma essa visão com Gol. É a posição parada aqui. Sente. Gol, 192, desça para 2 mil pés, que é negar no 013. Reporte avisado o localizador. 2013 vai reportar no localizador, Gol no 6193. Para puxa, acionamento azul 4206, está na posição 03. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará o táxi 4206. Estou no 20 graus, no 49, ajuste padrão. 601, ciente, livre o pouso, pista no zero. Confirmar pista seca? Pista seca. Não chove na Europa. Ok, obrigado. Estás na proximidade de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, o Gol no 692. E aí, Costa, informa que outra aeronave irá se aproximar da pista no zero, outro Boeing da Gol. Ok, está ciente, eu já estou mais afastado aí na lateral esquerda do eixo de aproximação, sem interferência aí para o pessoal. Confirme, senhora, se recebe aí o Oscar na tela? Ainda não. Confirme intenções, irá voar direto CIA? Afirmativo, estou com a proa aqui da rotatória, sem interferência aí, quando eu tiver visual, informa a senhora para pouso, ok? Gente. Voador, muito boa noite, é o Web6720. Está ciente da telefone para Galeão 360, está no portão 4. Web6720, boa noite, Galeão está autorizado 360 via Brusque 50 BDEV, Upper November 857, por seguro, Upper Zulu 16, após conforme a rota do plano, decola 10, a curva é à direita, saída da EO Leda, após Leda, voa BDEV. Controle 19, decimal 35, aciona 5114, cotejo. Pode repetir só o transponder, por gentileza? 5114. Atualizado, Galeão 360, via Upper Whiskey 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decola da 10, com curva à direita, saída da L, transição Leda. 1935, controle, 5114, o transponder Web 6720, está no portão 4. Correto, quando pronto, em posicionamento. Quando pronto, posicionamento, 6720, obrigado. Papapá, November, Papatango, acende identificação. Vou ir na proa de Amor para a chegada Amor, reporte para a descida. November, Papatango, já iniciou a descida, vamos cruzar 130. Totalmente visual, solicito uma modificação. Se possível, vou na proa da rotatória para pouso na 17. Está autorizado, seu táxi. Chamar para o táxi, noite, 856. Vem, Papatango, seu plano foi modificado aos 2034. Descida com referências visuais para 1.500 pés, direto rotatória, que legal, 0.3. Direto rotatória, 1.500, 1.0.3. Obrigado. Mantendo a sua escuta. Controle, Salvador, muito boa tarde. Hoje também é Ouro 3. Quem está uniforme. Perdeu contato com o centro Recife, cruza 210 para 160. 6143, essa é a identificação, autorizada a chegada, bom, se desça até 4.000 pés, que legal, 0.3. 6.000, 4.000 na bom, 1.013, essa é 6143. Nome localizador, gol 9.1.2. Gol 9.1.2, chame torre, 1.1.8, 2.1.6. 2.1.6. Controle, e aqui é o próximo visual local para pouso. Gol 9.1.2, chame torre, 1.1.8, 2.1.6. Informação de pista livre, número 1 para pouso. Vento no 30 graus, 1-2 nós, ajuste padrão. Deve ter uma chuva aí entre o Duna e o marcador externo agora, só que aqui no aeródromo não está chovendo, ok? Não chove. Tá ok, confere, estamos dentro da chuva. Positivo. É 143, vai direto pelo. Solo gol 1601, micro aciso. 1601, boa tarde, táxi Alfa, reporta 1 da Juliette. Alfa, reporta 1 da Juliette, 1601. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4206, está no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4206, boa tarde, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantendo o ponto de espera, 4206. Número 12, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista 20, 140 graus, 12 nós. Livre pouso, gol 16, 12, pista 10. noite, Chikungunya, está pronto para o táxi, tem 99 pessoas a bordo, 3 horas e 17, apenas Salvador. Copiar, táxi via Pátio Índia Alfa no ponto espera Soma Torre no 86, gol no 856. Pátio Índia Alfa, ponto espera Torre 186, muito obrigado, boa noite. O trip 54 no 5, ponto para o táxi, está com o PLBG 64, 4 horas, apenas ponto de segurança. Confirmando o trip? 5415 para o táxi, 64, 4 horas e 15, alterna Salvador. Copiado o trip, o senhor irá seguir o Boeing da Gol, ok? O Boeing da Gol via Pátio Índia Alfa e no ponto de espera chamará a torre no 86. Seguindo o Boeing da Gol, lá na Alfa 186. O Gol 601 não mantém a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, agora 601. Bono 601 após o trip, prossegue via Juliette até o 07. Após o trip, Juliette para o 07. Bono 601. Gol no 612, no solo aos 39, o livrar direito no 21 no décimo 9. 219, a livrar gol 612. Azul 4206, pista livre, autorizado decolagem, vento 140 graus, 14 nós. Autorizado decolagem, 104206. Cruzando 3894, informação uniforme, cruza 160 para 150. 3894, acendo identificação, autorizada a chegada a mar, desça até nível de voo 050, que é negado no 013. Até o 050, tá 3894. Azul 4206, decola 41, controle 119, decimal 35, bom gol. Controle 11935, obrigado, boa tarde. Boa. Boa tarde, o Azul 4206, decolou no perfil da PUCA, cruzando agora 1400 pés. Autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Foi entrecortado, mas entendeu 2.000 pés, 1.013, vai reportar no localizador no ILS X-Ray 10, Xané 61143. Afirmativo 6143. Salvador, boa tarde, Azul 4206, decolou no perfil da Puka, está cruzando agora 1.600 pés. Azul 4206, contato radar na decolagem, após 2.000 pés, vou direto ao Jama. Após Jama, Aracaju, Azul 4206. Gente, após 2.000 pés, então eu vou direto Jama e após Aracaju. 63567. Santa 3894, desça até 3.000 pés, que é legal no 013. 3.013, 3894. 14 Salvador, Papa Romeu Eco Zulu Eco. Papa Romeu Eco Zulu Eco, aciona identificação. Vou ir na proa de Amã para chegada Amã, reporte para descida. Agora na proa de Amã, reporte para descida, Eco Zulu Eco. Patrulha Gol 1273. Gol 1273, acena identificação, autorizada a chegada BOMF, desça até nível de voo 060, que é legal no 013. BOMF 060, Gol 1273. Patrulha Salvador, Azul 4206, informa que estamos realizando um desvio à direita, mantendo a proa 087 por aproximadamente 10 milhas. Nível Azul 4206. No 856, livre decolar da 10, vento 130 graus, cono 2, nós. Tá iniciando na 10, gol no 856. Azul 4206, confirma essa razão de subida? Tá mantendo 2.500 pés. Ciente. Eco Zulu Eco, desça até nível de voo 050, que é legal no 013. 050, azul 013, Eco Zulu Eco. Tan 3894, vou ir direto ITAP. ITAP, 3894. Então, ele poderia confirmar para o azul 4206, está autorizado 370? Afirmativo. Obrigado. Meia decolada aos 45, chame controle 19 decimal 35, bom voo. 19935, obrigado amiga, tamo aí. Controle, muito boa tarde, bom 19, é, correção, 1856, tá na, cruzando agora 1700 pés, na PUCA. Gol 1856, contato radar decolagem, suba da nível de voo 390, saída PUCA, transição Aracaju. Seguinte PUCA com Aracaju, gol 1856, sobe 390. 1273, desça até 4.000 pés, que é legal no 013. 4.013, gol 1273. Web 6720.14, puxa acionamento. Astro irá aguardar, Web. Gente, Web. Controle 1856, fazer um pequeno desvio à direita aqui devido a formações, ok? Teve desvio 1856. Obrigado. Gol 1273, mantém a chegada até pelo. Após será autorizada a vá na Pro Serra 2366. Pelo após 366. Equipe 5415, decolado aos 47, um controle 19, sinal 35, bom voo. 415, controle 119, decimal 35. Alô, Salvador, 03567, pronto para o táxi com 131 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia alterna com fim. Copiar, o táxi via pátio Índia Alfa no ponto de espera acima da torre, no 86-3567. Gente, via pátio Índia Alfa, mundo pronto no ponto de espera, da 10, chama a torre 118-3567, boa tarde. Alto radar na decolagem, suba até nível de voo 160, após 2000 pés, autorizado vai direto Leda. Após 2000, autorizado Valeda. Plano 3894, reduza a velocidade para 200 nós. 200 nós, 3894 para reduzir. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando no 25.45. Centro Recife, 126.85, alternando 125.45, azul 4206, boa tarde. Plano 3894, desça até 2000 pés, que é legal no 013. 2000 pés, 3894. Desafio 340, operista 50, decolamento curva direita, Tael, Leta e Dev. 1935, controle 5130, seu ponto é 38, 97. Qual é quando produção me puxa o estacionamento no 06? Amarelo. Alô, 6720. 6720, nós temos um rapaz da TAM parqueando a sua retaguarda, coordenando com a equipe. Após a passagem do mesmo, tem livre puxa o estacionamento em táxi. Sim, depois do passagem da aeronave da TAM, está autorizado, o repórter para táxi, 6720, obrigado. Localizador, Xanar, 6143. Para o controle, Salvador. Xanar, 6143, autorizado no localizador. 6143, complete a aproximação, chame torre, 198, décima meia. 18,6, obrigado, 6,4. Torre Salvador, boa tarde, é o Xanar 6143, está 3 milhas do externo. Sente o 6143, informa bastante chuva no final, porém tempo bom aqui em Salvador, reporte externo. Sente, vai reportar no externo, Xanar 6143. Torre de Salvador, boa tarde, está 3567, pronto no ponto de espera da 10. 3567, a linha decola da 10, vento no 40 graus com o 9, né? A linha decola da 10, está 3567. Gol 1856, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2085, muito obrigado, boa noite. 2013, chame 6143. Gol 273, informa o tráfego 12 horas, 12 milhas no rumo sul, oeste, passando 2.000 pés para 1.500 pés. Gente, 273. Gol 273, essa para 2.500 pés para o ILS Whisky, quem é pode estabilizar? 2.500 pode estar estabilizado, Gol 273. Autorizado ILS para 3894? Autorizado, TAM 3894 após estabilizado. Tá, obrigado, 3894. Papá Tango, 7 milhas para a rotatória, 1500 pés, totalmente visual. Não, Xamé Papa Tango, Xamé Torre, 1 noite, 16:30. Obrigado, boa noite, senhor. Boa noite. 140 com 12. 12, obrigado. 3567, decolador 52, chama controle 1 9 3 5, bom voo. 1935, 3567, boa noite, bom serviço. Torre Salvador, boa noite, November Papatango. November Papatango, segue para a final no 7, a parte final de 4 milhas. Reportaremos. Mais alguns no 7. 3894, completa de aproximação, chama torre 1 noite, 16:30. 18:30, muito obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, boa noite. TAM 3567 decolando no perfil da Gole. TAM 3567, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Gole e transição ao FITO. 360 na Gole e transição ao FITO, TAM 3567. Torre Salvador, boa noite, web 6720, ponto 0, FITO no 0 pronto, tem condições de decolagem melhor. 6720, após o Xanay na curta final, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, 6720, obrigado. 3567, solicita, se possível, pro onde eu fito. TAM 3567, aguarde autorizado, vai direto o gole. TAM 3567, grato. Quatro, vento 140 graus, cono 29, altímetro 10, 13, tempo bom, pista seca, aguarde pista livre. É, aguarde pista livre, trazendo a Xané 6, 143, solo 154, livre à direita, solo 121.9. Livre 129, Xané 6, 143. Salve Salvador, boa tarde, Xané 6143, livrando. 6143, boa tarde, taxia Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Xané 6143. Fito. Direto ao fito, pro TAM 3567 graus. 10 o EDN 720. Salvador, o TAM 3567 informa mais 10 milhas, mantendo a magnética 265, devido a formações após a prova FITO, autoriza? Autorizado, TAM 3567. Obrigado, TAM 3567. Bono 273, confirme a prova que está mantendo? Tá cruzando a prova 200 aqui, está na formação aqui. Sim, a gente aposta na prova do Serra Victor 366. Gostaria. 140 graus com 1 no 9, altímetro no 0 no 3, livre pouso não no 0. E livre pouso não no 0, tá 3894. 6720, decolado ao 56, chame controle 1 9 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Tá, Romeu Eco Zuleco, vou ir direto Duna, desça até 3000 pés, que é negar no 0 no 3. Direto Duna. Para 3000 pés, 1 0 3, Eco Zuleco. Controle Buenas, 6720 Web, passando 2000 visual, solicita a lenda. 6720, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Autorizado, vai direto Leda para Leda Bidev, 6720. 340, Leda Bidev, 6720, obrigado. Zé, Papa Tango. Eco Zulu Eco, confirme essa velocidade. Gostaria de manter